Beleza, pessoal? Hoje a gente está falando aqui com o Rafael Moreira. Ele é pesquisador, né? Cientista político. Na verdade, Rafael, se apresenta aí pra gente. Como o Alexandre falou, meu nome é Rafael Moreira, eu sou cientista político. Atualmente eu estou fazendo meu doutorado na USP. Eu fiz toda a minha trajetória, ou maior parte da minha trajetória acadêmica lá na Universidade de São Paulo. Eu sou bacharel em ciências sociais, sou licenciado em ciências sociais também pela USP. Aí eu emendei direto, fiz meu mestrado lá na ciência política, agora faço meu doutorado também lá na ciência política. Eu passei um tempo estudando fora também, eu estudei na Universidade Autônoma de Barcelona por um tempo. E durante um bom tempo eu fui pesquisador do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP também, onde eu tinha uma linha de pesquisa em paralelo àquela que eu tenho agora, no meu mestrado e no meu doutorado. Eu acho que é isso. Bom, basicamente, eu sou comentarista de vários jornais também, de Santos, às vezes do exterior também. Eu costumo dar bastante entrevista para veículo no exterior. Acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Legal, cara. Você fez o doutorado, aliás, você fez o mestrado e agora está fazendo o doutorado no estudo sobre o PMDB, né? Então, eu no meu mestrado eu comecei a desenvolver essa pesquisa que eu faço até hoje, que é uma pesquisa de historiografia política, né? Eu estou tentando reconstruir a história do partido e tentar entender como na fundação dele ele tinha uma pegada muito mais de centro-esquerda por conta da sua composição interna, para tentar entender o que processo interno aconteceu para ele virar o que ele é hoje, né? Então, no meu mestrado eu me foquei no período de 79 até 82, porque em 82 o PMDB ele incorpora o PP, que é o Partido Popular, né? É um partido que era para ser o partido que ia fazer a transição democrática brasileira, mas, enfim, por uma série de questões e leis eleitorais, ele acaba não existindo mais, ele se incorpora ao PMDB e ali o PMDB começa a se transformar, né? A partir daquele momento entram uma série de arenistas no partido, eles vão ganhando corpo dentro do partido, vai tendo algumas mudanças na regra eleitoral que vão trazendo mais gente que era ligada à ditadura militar. Ao mesmo tempo acontece um processo de saída dos quadros que eram mais ideológicos, né? Alguns saem para fundar PT e PDT em 79, depois em 85, quando PCB e PCdoB saem da ilegalidade, tinha vários políticos que atuavam dentro do PMDB, né, por conta da legislação eleitoral impedir que esses partidos fossem legais, eles acabam saindo também do PMDB. Tem a fundação do PSB também em 85, e em 88, que é a principal racha deles, que é quando o PSDB é fundado, né, no meio da Constituinte, o PSDB é fundado, e aí um bloco grande de políticos que era mais ideológico tal, acaba saindo do PMDB, e aí, enfim, o processo segue, né, o Quercia vai ganhando corpo dentro do partido, né, o Quercia, todos os seus aliados, enfim, vão conseguindo alguns cargos estratégicos e tal, e eu tenho que entender como tudo isso foi acontecendo no interior do partido para tentar entender mais ou menos o que é o PMDB hoje, né, esse partido que fica no pano de fundo da política brasileira durante muito tempo e agora chega pela terceira vez à presidência e mais uma vez de maneira indireta, né. Nesse período da criação do PSDB, você disse que uma parte do PMDB saiu para a fundação do PSDB, eram pessoas que eram mais ideológicas. O que você quis dizer com isso? Eu não entendi muito bem o que seria ser ideológico com relação ao PMDB e para a fundação do PSDB. Qual era a diferença de ideologia entre as pessoas que estavam ali no PMDB e que fundaram o PSDB? Então, primeiro assim, acho que é importante eu dizer aqui que ainda não tem consenso na literatura de ciência política sobre os fatores que levaram à formação do PSDB, tá? A gente tem uma corrente ali que prega que foi uma questão muito mais ideológica, que de fato os políticos que fundam o PSDB têm divergências ideológicas com aqueles que acabam ficando no PMDB, e as votações da Constituinte de todos esses políticos servem mais ou menos como medida para perceberem como aconteceu isso. Mas tem uma corrente diferente na ciência política que prega que a fundação do PSDB teve ligado muito mais à questão pragmática eleitoral, né? Tipo, esse bloco de políticos do PMDB era principalmente de São Paulo. Eles tinham perdido espaço aqui no diretório estadual por conta da ascensão do grupo ligado ao Quercia, tá? E aí eles decidem fundar um partido novo, que eles têm uma leitura de que era o momento certo de se fundar um partido no Brasil que tivesse um perfil mais da classe média e tal, enfim. Essas são mais ou menos as duas grandes correntes. Eu, sinceramente, acabo me aproximando muito mais da primeira, assim, por conta das votações que esses dois blocos tinham na Constituinte, de fato a gente percebe que tinha divergência entre esses dois blocos, né? Os políticos que ficam no PMDB têm um perfil muito mais fisiológico, pragmático, de atrelamento ao poder, independente de quem estiver no governo e tal. Acho que o Quercia é até um bom exemplo disso, enfim, Sarney e vários outros também são. Mas aqueles políticos que fundam o PSDB, eles têm um conteúdo programático ali, né? Eles têm um projeto de Brasil, eles têm um projeto econômico do Brasil, que, lógico, é muito diferente do que eles têm hoje, enfim, mas era um projeto de fato, né? Eles tinham um conteúdo programático, né? Tinha uma série de acadêmicos por trás do partido, né? Fernando Henrique e tal, e vários outros ligados ao SEBRAP, né, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é um centro de pesquisa que fica em São Paulo, que serviu muito, durante muito tempo, teve uma ligação mais teórica, acadêmica com o PMDB, mas esse bloco de política acaba se aproximando do PSDB quando rola a fundação e tal. Então, na época, eram partidos bem diferentes, né, tanto que o PSDB, na época, ele sai do PMDB, é muito louco pensar isso hoje, assim, né? Mas o PSDB, na época, ele sai do PMDB à esquerda, né. Ele é um racha à esquerda do PMDB na época, lógico. Com o passar do tempo, ele acaba migrando, né? Ele pula pro lado direito e tal, enfim. Só pra deixar um pouco claro, assim, o que eu tô querendo dizer. Não sei se ficou claro, ficou... Sim, ficou. Até sobre esse lance, né, do você falou que os políticos do PMDB serem um pouco mais pragmáticos e estarem do lado que tá o poder. Quem olha de fora, que não estuda tão profundamente quanto você, enxerga muito isso, que o PMDB, ele tá sempre aliado ao governo, né? A quem é a situação. Você conseguiu entender nessa pesquisa o porquê disso? Como que esse processo acontece? Ó, minha explicação, cara, é a seguinte. Na minha opinião, o PMDB é o partido que fez a melhor leitura do que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que surge ali depois da Constituinte de 88, né? O que é o presidencialismo de coalizão, né? A gente tem um regime presidencialista onde você só vai governar a partir do momento que você tiver uma maioria consolidada na Câmara dos Deputados, quer dizer, no Congresso em geral, mas principalmente na Câmara dos Deputados, para que as suas medidas, né, a sua agenda política tramite, passe, né, seja aprovada e tal. O PMDB tem uma estrutura nacional muito grande, tá? O PMDB é o partido que tem o maior número de diretórios no Brasil. São 5.500 municípios, eles estão em quase todos os municípios do Brasil, tá? A partir dessa estrutura que eles têm, essa capilaridade gigante por todo o território, eles conseguem lançar muitos candidatos, né? Então, você tem estrutura física, você tem dinheiro, você tem gente para fazer a campanha para você, então eles conseguem lançar muito candidato. E aí, a minha leitura é que é a seguinte, a partir disso, eles começaram a se concentrar muito mais na disputa pelo poder no legislativo do que no executivo, né? Tanto que desde 94 eles não lançam candidato à presidência, né? Eles acabaram indo mais pro pano de fundo, lançando um monte de candidato para deputado federal e para senador, de maneira que lá na frente eles consigam sempre bancadas muito grandes, né? Eles são sempre a primeira ou a segunda maior bancada do Congresso. E aí, com isso, eles fazem com que fique ingovernável, né? Fica muito difícil você governar o Brasil sem contar com eles na coalizão, né? Tanto que eles participam do governo do PSDB e participam do governo do PT também, né? Fica meio que uma coisa assim, você não consegue... Sem eles é impossível governar o Brasil. Lógico que com eles também não é fácil de governar, né? A Dilma deixou claro isso, o que aconteceu agora essa semana. Mas, enfim, na hora de fazer uma coalizão, você acaba tendo que contar com esse bloco gigante de parlamentares, senão você não consegue aprovar nada. Mas, lógico, tem um ônus, né? Você acaba moderando, muitas vezes, o seu programa partidário, que foi o que o PT fez, né? Você se alia com esse bloco, mas que é um bloco, como eu falei, muito mais pragmático, fisiológico e tal. Então, você acaba moderando o seu próprio programa, porque senão você sabe que ele não vai ser aprovado, né? Ele não vai tramitar, ele não vai... Sua agenda política não vai ser tocada, né? Não vai ser colocada em prática. Eu não sei se esteve dentro do escopo da sua pesquisa também o papel do PMDB hoje em dia. Provavelmente você deve estar acompanhando tudo isso que está acontecendo agora, então acho que acaba respingando um pouco no que você está pesquisando. Mas eu queria saber se de alguma forma é possível explicar, não identificar isso. Por exemplo, no caso do PMDB, como você já falou, o PMDB sempre fica de plano de fundo, né? Não é um partido que as pessoas sabem, fulano é de tal partido. Acho que o pessoal sabe que o Cunha é do PMDB de tanta coisa que aconteceu com ele agora. O Temer é do PMDB de tanta coisa que aconteceu com ele. Mas apesar de ser um partido muito grande, as pessoas não têm essa noção do PMDB, né? Não é um partido que tem tanta evidência quanto o PT, ou não sei, o PSDB, por exemplo, é um partido que, né, as pessoas ligam aquela pessoa, aquele político ao PSDB. Você consegue identificar ou tem alguma teoria que explique o porquê disso? Tem alguma explicação? Acho que tem vários problemas aí pra gente pensar, né? Em primeiro lugar, que na hora de votar, né, de maneira geral, acho que as pessoas no Brasil dão pouca ênfase ao poder legislativo, né? As pessoas orientam seu voto muito mais pelo poder executivo do que pelo poder legislativo. Chega ao ponto de muita gente que eu conheço, por exemplo, ser contra o prefeito, discordo do prefeito, tal, enfim, e aí vota num vereador que é da base aliada dele, assim, que é um braço direito dele no poder legislativo, sabe? As pessoas muitas vezes não conseguem fazer esse tipo de conexão, que é importante que elas façam, né? Então, você acaba dando pouca ênfase ao poder legislativo, e muitas vezes, né, alguns parlamentares, vários políticos, na verdade, que são de siglas que são desgastadas, né? Enfim, por exemplo, o PMDB tem uma série de escândalos por trás dele, de corrupção, envolvimento e tal. E aí a estratégia mais fácil, na hora de você se lançar candidato, você omitir isso, né? Porque você faz a sua propaganda eleitoral inteira sem mostrar qual que é o partido que você está afiliado, né? As pessoas esquecem que os dois primeiros números na hora de votar são do partido e que o partido importa, né? O partido importa muito até. Mas na hora de votar, as pessoas falam, não, tô votando nas pessoas, né, eu não voto no partido, eu voto na pessoa, tá? Mas sem se esquecer que o partido é um aglomerado de pessoas que pensam da mesma maneira, né? Então você tá votando também em partidos quando você vota numa pessoa, né? E esses partidos sabem muito bem ocultar esse tipo de coisa na hora de fazer uma campanha, na hora de ir pra rua, na hora de disputar uma eleição, enfim. Acho que esse é um dos fatores principais e tal. Já que a gente tá falando de PMDB, e hoje foi o dia da nossa famosa votação, que tem muito a ver com o PMDB, né? Eu queria que você desse uma opinião geral sobre todo o processo do impeachment, desde lá do começo das pedaladas e dos decretos, se você considera que isso de fato seria um motivo para o processo de impeachment ou não, e agora desse desfecho e do Temer agora exercendo, né, como presidente. Qual que é a tua visão, de uma maneira geral, sobre todo esse processo, desde lá o começo até agora? Tá, bom, acho que, em primeiro lugar, assim, uma coisa que acho aproveitar o espaço, é muito importante pontuar que a política brasileira não é binária, né? Normalmente as pessoas acham que quem defende o impeachment é coxinha, tucano, e quem defende a Dilma é petista. O Brasil não é tão simples assim, né? Eu, por exemplo, eu fiz oposição ao governo Dilma durante boa parte do seu mandato, durante todo o seu mandato, praticamente. Eu acho que ele foi uma tragédia no campo de vista econômico, muitas políticas sociais se deram de maneira muito errada, mas, apesar disso, eu sempre fui contra o impeachment. Acho que a legitimidade das urnas está acima da opinião que eu tenho sobre o governo dela. Acho que as disputas no campo democrático têm que se dar nas urnas, né? Você disputa simplesmente o voto, você não disputa dentro da institucionalidade por meio de, mudanças legislativas e tal, enfim. Tendo dito isso, acho importante colocar, assim, eu sou contra o impeachment, como eu falei. Acho que pedala fiscal não é passível de impeachment, nunca foi, na verdade, né? E é bom lembrar que essa é a pauta central do impeachment, né? As pessoas costumam dizer, mas ela não tem mais base no Congresso, mas ela teve estelionato eleitoral, teve corrupção e tal, enfim. Não, o que ela está sendo julgada é pela lei de responsabilidade fiscal, pelas pedaladas fiscais. Isso nunca foi passível de impeachment e não continua sendo, né? Tanto que nesse momento atual a gente tem 7 governadores de estado, nesse exato momento, que estão usando do mesmo subterfúgio para maquiar contas públicas e tal. E se fosse passível de impeachment, esses 7 governadores, nesse exato momento, estariam sofrendo esse mesmo processo de impeachment nas assembleias legislativas. A gente está vendo que não é o que está acontecendo, né? Enfim, esse tipo de pauta, assim, foi se construindo ao longo do tempo, né? Desde o momento que acabou a eleição, em 2014, o impeachment passou a ser um fim e estava em busca de um meio, né? Então, primeiro tentou-se anular eleições, dizendo que as urnas tinham sido fraudadas, depois pediu recontagem de votos, depois entraram no processo no TSE, enfim, o impeachment era o fim e estava tentando encontrar um meio para interromper esse governo do PT, porque esse grupo político que chega ao poder agora é um grupo que sempre perdeu nas urnas, né? Esse projeto político que está chegando ao poder agora com um ajuste fiscal muito aprofundado, e é importante dizer que o ajuste fiscal começa no governo Dilma até, mas que não seria tão aprofundado quanto ele vai ser agora no governo Temer, né? Esse projeto econômico era um projeto que estava perdendo nas urnas, né? Desde 2002, né? Esse projeto econômico perdeu em 2002, em 2006, em 2010, perdeu em 2014 pela quarta vez seguida, e agora está chegando, vai ser colocado em prática por meio de do que eu chamo de uma eleição indireta, né? A gente estava vivendo nesse tempo todo mais ou menos um terceiro turno, né? Que estava se avaliando o governo Dilma por uma série de questões, enfim. Muitos têm se dito também sobre a questão do estelionato eleitoral. Eu acho que houve sim estelionato eleitoral, acho importante dizer dizer isso também. Acho que a Dilma mentiu na campanha, mas mais uma vez, se o estelionato eleitoral fosse passível de impeachment, Sarney teria sofrido o mesmo processo em 86, quando ele mantém o plano cruzado até o momento da eleição. Fernando Henrique Cardoso teria sofrido exatamente o mesmo processo em 98, 99, quando ele mantém a paridade do dólar real até o momento que ele é reeleito. Esse tipo de coisa acontece em turma de eleição. É uma prática criticável, tal. Por isso que eu até falei, é estelionato eleitoral, de fato. Mas isso não é passível de impeachment, né? A disputa tem que se dar no campo das urnas, né? Assim que funciona a disputa no campo democrático, né? Você tem que ter incerteza eleitoral, você tem que ter rotatividade no poder. Só que você só tem isso quando os dois campos que estão tentando disputar a presidência, no nosso caso, né, PT e PSDB, apresentem projetos de governo que tenham um respaldo popular, né, que estejam em disputa, de fato, que tenham simpatia, que tenham base social e tal. E esse projeto que chega ao poder hoje não tem, né, ele não tem base social, né, não é um projeto unânime, né. O Temer sofre muito desgaste na opinião pública e acho que nas Olimpíadas ficou claro isso, né. Em qualquer momento que você tinha, você ligava a TV, aparecia uma faixa de fora Temer, aparecia uma camiseta de fora Temer e tal. E até a imprensa estrangeira ficou em alvoroço. Ela falou, olha, a imprensa estrangeira, é bom dizer que tem um papel exemplar nisso tudo, né, denunciando, falando que foi um golpe parlamentar, etc e tal, desde o começo e tal. E a imprensa estrangeira continuou com essa mesma impressão a partir do momento que ela começa a cobrir as Olimpíadas e vê que, de fato, ele não tem respaldo popular, né. Foi uma manobra entre elites, né, uma manobra parlamentar, enfim. Você falou que o problema de orçamento dela não seria passível de... Ele não, na verdade, ele não seria passível de impeachment se a gente se basear de que não é executada a lei da forma que ela deveria ser. Mas a lei diz que um dos motivos para se impedir um presidente é ele não respeitar a lei orçamentária, né? E a lei de deputado fiscal tá dentro disso. Exato, sim, mas aí entra a questão da interpretação, assim, se a gente acha que isso é passível de impeachment a partir de agora, isso deveria estar sendo aplicado em todos aqueles detentores de cargo no Poder Executivo que adotam a mesma medida nesse exato momento. Mas não é isso que está acontecendo, né? A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, o governo do Estado é um governo que tem usado desse tipo de subterfúgio há muito tempo. E se isso fosse passível de impeachment, nesse exato momento, a Assembleia Legislativa estaria discutindo a mesma questão. Teria montado uma CPI para investigar as pedaladas fiscais do governo Alckmin, mas, e não digo que isso é uma coisa exclusiva do PSDB ou do PT, tá? Porque governos estaduais do PT também fazem isso, assim como governos estaduais do PMDB também têm feito isso e tal, enfim. Mas a questão é que isso cria um precedente, né? Então, a partir de agora, então, isso vai passar a ser investigado? Isso vai ser passível de investigação que pode culminar no processo de impeachment? Ok, vai ser. Então, a partir de agora, tem que ser instalado em todas as comissões, tem que ser instalado as comissões em todas as assembleias estaduais sobre isso, entende? Não é nem a partir de agora, né? Na verdade, desde 88 a Constituição já diz isso. A gente devia estar... É que a gente não respeitava, na verdade, né? A gente nunca respeitou. Então, assim, eu acredito que o fato de nós nunca termos respeitado a lei não torna ela menos lei. Nos torna pessoas que não respeitaram a lei. Eu concordo contigo que isso devia ser aplicado com todos. O que eu não concordo é a tese de que isso é um golpe porque não é feito com ninguém. O fato de não se fazer com ninguém tá errado, não o fato de se fazer com a presidente, deveria se fazer com ela e com todos os outros que estão descumprindo essa lei. Sim, mas aí fica claro, por exemplo, quando você falou agora do termo golpe, assim, ficou claro por meio dos vazamentos que o intuito disso tudo nunca foi de fato questionar o fato de que pedaladas fiscais podem ser passíveis de punição criminal. Nunca foi, né? Isso nunca foi a coisa, isso nunca teve em discussão, né? Com aquele monte de áudio que vazou do Sérgio Machado com o Romero Jucá e tal, ficou claro que o processo de impeachment era para levar adiante alguma forma de estancar o que eles chamaram de sangria da Lava Jato, para que a casta política, isso nos termos deles próprios, né, se mantivesse tal como ela se encontra hoje, né? Então, tipo, o motivo por trás nunca foi, de fato, fazer cumprir a lei, fazer com que pedaladas fiscais, a partir de agora, vão ser punidas de maneira rígida, porque se enquadram na lei de responsabilidade fiscal. Esse nunca foi o intuito por trás, né? Se fosse, então, beleza, eu até concordaria. Mas não é o que está acontecendo, né? E não vai ser a partir de agora. Vai ficar claro isso quando daqui a 5, 6 anos a gente parar para ver que nunca mais aconteceu isso com nenhum outro presidente, ou governador de estado, ou prefeito, sabe? entendo o que você está falando, que existe um problema de isso não continuar acontecendo e a grande chance de não continuar acontecendo, mas eu não consigo entender como golpe algo que está sendo feito seguindo a lei. Né? Na minha visão, se está dentro da lei, embora os motivos sejam escusos, ainda assim está se seguindo a lei, né? É o que devia ser feito nos outros casos também. Infelizmente não se faz, infelizmente talvez não se faça num curto período, mas eu acho que a nossa sociedade tem aprendido um pouco mais com esse momento e sei lá, eu tenho esperança que isso melhore, que essa fiscalização seja um pouco mais rígida daqui pra frente. Mas aí a gente tem que pensar em outra coisa também, né? Que legalidade nunca foi parâmetro de moralidade, né? Não é porque tá na lei que isso não foi um golpe, né? Se a gente para pra pensar, a escravidão também estava na lei, né? Tinha uma lei lá da escravidão que dizia que tal pessoa tem direito a possuir tantas pessoas. E a gente pode ir mais longe, né? O apartheid, vai, na África do Sul, era legal. Isso estava na lei, tinha uma base jurídica sustentando isso e tal. Mas não quer dizer que isso é moralmente aceito, né? São coisas diferentes. A legalidade nunca é um parâmetro de moralidade, né? Não é porque tá na lei que eu vou falar, ah, então se tá na lei, tudo bem. Não, isso não é bem assim, entende? Tem parâmetros de moralidade que são muito diferentes da legalidade. Como a gente estava até falando antes, assim, a questão do financiamento de campanhas, por exemplo. Empresas monstruosas como Odebrecht chegarem e doarem tanto para PT quanto para PSDB, que independente de quem ganhar, eles vão estar no governo. Isso tá na lei, isso é legal. Elas podiam fazer isso até pouco tempo atrás. Não era nada errado, elas podiam chegar e doar milhões de reais para a campanha e esse era o tipo de resposta que eles sempre davam quando questionados. Você falava, ó, mas você tá doando milhões aí de reais para a campanha, isso é antidemocrático e tal. Eles falavam, bom, beleza, mas tá na lei, isso não é legal. Tudo que a gente tá fazendo não é ilegal, tá lá. Mas isso mostra que, olha, moralidade é uma coisa, legalidade é outra, são coisas diferentes, entende? Eu acho que a questão da lei de responsabilidade fiscal, ela é moralmente aceitável. Eu não acho que ela tem que deixar de ser cumprida. Todos os outros exemplos que você citou, eu concordo que eles teriam que ser abolidos. Agora, eu não acho que tem que ser abolida a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que é sim necessário que, se um governante não cumpra a lei de responsabilidade fiscal, ele perca o seu mandato. Você não acha que deveria ser assim? Não, eu acho que o governo que descumpre a lei de responsabilidade, deve ser punido de alguma maneira, mas não por meio do impeachment, né? Porque impeachment é um processo criminal. A pessoa ali diretamente tem que ser imputada por um crime. A pessoa tem que ter enriquecido de maneira ilícita, escondido dinheiro no exterior, lucrado, desviado dinheiro público diretamente para conta dela. O processo de impeachment é isso, é um processo criminal. A pessoa diretamente tem que ter se beneficiado diretamente de alguma coisa que é ilegal. Mas aí a questão é diferente, né? A gente tá falando de uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei de gestão pública e tal. É uma outra coisa, entende? Eu vou fazer um parênteses aqui, daqui a pouquinho eu emendo a minha pergunta. Com relação a isso, a minha opinião é de que, do ponto em que não se aplica a lei para punir quem desrespeita a responsabilidade fiscal, pro ponto que você vai impeachmentar uma pessoa que descumpriu, eu acho que deveria acontecer alguma coisa. Se até então os presidentes não sofriam impeachment, você não remove pessoas do cargo por causa disso. Pro ponto que você vai remover uma presidente do cargo, se não houve nenhum alerta, se não foi comunicado, se não teve nenhuma menção, se não foram reprovadas as contas antes, o que foi que aconteceu nesse meio tempo aí que justificasse uma ação tão drástica, né? Sem interesse nenhum, apenas com o interesse da justiça, como está sendo colocado. Então, eu concordo com o teu ponto, com a tua leitura disso, de que realmente é algo que soa muito estranho, porque foi o que eu falei, partiu do ponto de que nada era feito com relação a isso para o ponto que agora defende-se que deva ser impeachmentado qualquer pessoa que fizer isso. Eu duvido que vá ser impeachmentado qualquer pessoa que fizer isso, mas mesmo que fosse ser impeachmentado qualquer pessoa que passar a fazer isso, é estranho, né? Soa muito mal, é uma coisa muito esquisita a partir de um lado de nulidade ali, de sei lá, de tolerância para a punição extrema, né? Que é a remoção do presidente do cargo. Mas enfim, né? Tem várias leituras a respeito disso, cada um tem uma opinião também. Agora, um dos pontos que foi colocado hoje também, que gerou bastante repercussão, eu tava até lendo algumas notícias sobre sobre os líderes de alguns partidos como o PSDB, não sei se o DEM também, mas houve uma bastante discordância com relação ao desmembramento do processo de impeachment em duas partes, uma delas ser votada a remoção da presidente do cargo e em outra parte ser votada em separado a perda dos direitos políticos dela. Né, o próprio Collor, meio ressentido, chorando, quase chorando lá, tava falando que, né, ele reclamando que quando foi com ele não teve esse direito de ser julgado separado e tal, parece aquela criança que perde, né, e pô, tipo, mudaram a regra do jogo, comigo não foi assim, tô em mundo injusto. O que você acha disso? Eu vi um vídeo da Joyce Hesselman, é uma repórter aí da, não sei se da Folha, não sei onde que ela tá trabalhando agora, mas ela publicou um vídeo na internet logo que foi decidido isso, falando que por trás disso existia uma articulação objetivando proteger a Dilma para que ela não fosse investigada pela Lava Jato, para que ela não fosse condenada, tentando dar algum tipo de imunidade para ela, que ela não conseguiria se os direitos políticos dela fossem cassados junto com o mandato. Os líderes do PSDB e do DEM tinham cogitado abrir um processo no STF com relação a isso, mas parece agora que eles voltaram atrás. A última noite, recuaram e vão evitar isso para não desgastar o processo do impeachment, porque isso poderia abrir algum precedente para que o processo de impeachment fosse negado. Enfim, eu queria saber o que você acha disso, o que você acha especificamente dessa parte dessa decisão que foi tomada de desmembrar, e se você acha que isso foi feito com algum interesse por trás, enfim, além de colocar a Dilma de repente para ser uma professora universitária ou não remover ela totalmente da vida política, mas se isso foi feito para de alguma forma tentar proteger ela. Cara, quanto a isso, sim, eu sinceramente não parei pra pensar tanto sobre isso, assim. Eu acho que o fato de desmembrar a votação e ela não perder os direitos políticos, eu acho que isso reforça o discurso que eu tô tendo aqui. Que quando ocorre um processo de impeachment, é um processo criminal, né? A pessoa tem que ser imputada de maneira que ela perca todos os seus direitos políticos. O fato disso ser desmembrado em duas votações, ela manteve os direitos políticos dela com uma votação com uma margem relativa, né? Se não me engano foi 42 votos e tal, enfim, teve muito mais gente que manteve os direitos políticos dela aí por trás que votou e tal, e ao mesmo tempo todo esse processo de impeachment, levar ao poder um presidente que é ficha suja, né? A gente tem pela primeira vez na história um presidente que é inelegível, né? Ele não pode concorrer a nenhum cargo público por 8 anos, enquanto que uma presidente impeachmentada, que teoricamente seria por um processo de corrupção no qual ela teria que ter desviado verba, etc e tal, ainda assim ser elegível, ela pode concorrer a cargo público. Acho que isso mostra bem a contradição por trás do processo, né? Como eu estava falando aqui antes. Agora, assim, sobre o que você falou, assim, de talvez ser uma articulação por trás e tal, assim, de fato, sinceramente, eu não parei pra pensar nisso, assim. Mas esse tipo de coisa acontece muito, assim, entre os grandes partidos da ordem, né? Por exemplo, a eleição do Rodrigo Maia agora. A eleição do Rodrigo Maia contou com votos até do PSDB. Do PCdoB, sabe? Na hora de agradecer, no discurso dele de posse lá na Câmara dos Deputados, ele agradeceu líderes de vários partidos, entre eles o PCdoB. Ou seja, esse tipo de acordão acontece por trás, né? E por que que tava isso? Porque a Câmara dos Deputados acabou arquivando a CPI da Uni, que, em última instância, permitiu a candidatura do PCdoB aqui em Santos até, entende? Mas só para mostrar que esse tipo de acordo acontece muito em Brasília, assim, esse tipo de coisa entre os grandes partidos, né, que tem um diálogo ali por trás. Acho que a imagem de ontem da Dilma trocando ideia com a Aécio Lewandowski, depois da votação, depois do início do processo, do julgamento dela, enfim, dela ter sido sabatinada por 14 horas, mostra que tem ali um diálogo por trás e tal, e que muitas pessoas condenam, e eu acho que até com razão, né, as pessoas indo às ruas, né, defendendo o mandato da Dilma, etc e tal. E ela se dispor a sentar para dialogar com o líder do PSDB que está tentando caçar o mandato dela desde o dia seguinte da última eleição de 2014, sabe? Acho que isso até a opinião pública até vai, né, vai começando a sacar esse tipo de coisa, né? Que o programa econômico dos dois partidos talvez não seja tão diferente assim, né? Entre PSDB e PT, enfim. Mas só para mostrar que esse tipo de coisa de fato acontece, assim, muitas vezes. Não, é até legal que o pessoal comece a perceber que os caras lá não são inimigos, então não tem motivo pra você ser inimigo de outra pessoa por ela gostar do mais do PSDB ou mais do PT. Ela ter esse diálogo com os caras, eu não acho que seja negativo, não. Eu acho que seja. Acho que é uma questão de tentar entender o que tá acontecendo. Eu acho que a população tem que prestar atenção nisso. Agora, no lance lá do. de separar as duas votações, né? Vocês até brincaram com o lance da declaração do Collor e tal, mas de fato, se a gente aplicar a mesma ideia que a gente estava aplicando antes na questão do impeachment, de que se não foi feito com ninguém, por que que está se fazendo com a Dilma? Pô, se com o Collor foi feito de um jeito, por que agora com a Dilma está sendo feito de outro, né? Porque pelo que eu vi, o Collor pediu... O Collor tinha encaminhado na época dele, cara, esqueci o nome do... Bom, ele tinha abandonado a presidência, certo? Ele tinha encaminhado a carta que faria isso. Só que, ainda assim, ele foi julgado no processo de impeachment, porque o fato de ele ter encaminhado a resignação, não é esse o termo, mas eu esqueci. Não existia mais processo pra ser julgado, porque ele não era mais candidato. Ele tentou fazer uma manobra, obviamente. E, mesmo assim, ele foi julgado pelo impeachment junto com o afastamento, com a perda de direitos políticos, né? Então, se foi aplicado naquele exemplo, por que que não foi aplicado agora? Esse questionamento é válido, né? Porque a Constituição diz que é o impeachment com a perda de direito, né? Então ela diz que é um processo só. Então, e aí, esse é justamente o meu ponto, assim. O que tá escrito na lei, né? A lei, o marco jurídico e tal, ele é sempre utilizado de maneira política. Nunca se é usado de maneira técnica, isenta e tal. A lei é aplicada sempre de maneira política. Se tá escrito na lei que é tal coisa, você pode decidir politicamente quando é melhor para você aplicar aquilo ou quando é melhor não aplicar, entende? Essa era a mesma questão que eu tava falando ontem sobre a legalidade do impeachment. Tá ali na lei. Então, vamos interpretar isso de maneira que agora o nosso próprio grupo político seja aquele que vai chegar ao poder. Então, já que ela não tem mais tanta base de sustentação parlamentar, vamos interpretar dessa maneira, de maneira que a gente, nós próprios, aí na visão, né, PMDB e PSDB, cheguemos ao poder. Entende? A lei é sempre utilizada de maneira jurídica. A lei nunca é neutra, ela nunca tem uma neutralidade. A gente acha que a lei é uma coisa, né, acima de todos, como se tivesse uma aura por cima dela, neutra, e todas as pessoas que leem e aplicam a lei tem uma visão completamente isenta e neutra. Não, a lei é sempre lida, interpretada e aplicada de maneira política, de maneira que sirva aos interesses de qual, tal ou qual grupo. E é isso que aconteceu. E, esse é o exemplo típico do que aconteceu com o fato do Collor não ter, enfim, ter os seus direitos cassados e a Dilma não, sabe? Ah, entendo. Eu acho que agora você colocou de uma forma bem, bem interessante, que é isso, né? A lei, ela tá sendo aplicada de forma política. Tanto na hora de usar o processo de impeachment, de instaurar o processo de impeachment, porque era de interesse do grupo que queria assumir o poder, e agora o outro grupo, o grupo contrário ao impeachment, também usou a lei politicamente para poder livrar a presidente afastada de perder os direitos políticos. No final das contas, é política. É assim, né? Exato. Então, a lei é sempre utilizada de maneira política. Sempre, sempre. E, e essa é a questão, essa é a argumentação por trás do golpe. Tá se usando a interpretação da lei para que benefício próprio, entende? Para que o próprio grupo que está interpretando e aplicando essa lei chegue ao poder, entende? Acho que a gente pode partir um pouco agora, aproveitar que estão chegando as eleições regionais aí para prefeito, vereador, tentar abordar um pouco isso daí com relação aos políticos locais aqui da Baixada Santista, por exemplo, que eu acho que é o que a gente tem mais contato. Como é o papel do PMDB aqui na Baixada Santista? Uma coisa que me chamou muita atenção, me soou até estranho quando eu vi, é que nas campanhas da Karina Vitral do PCdoB, o único prefeito que ela tem citado que não é do PT, aliás, eu não sei se o Capistrano era do PT, mas ela cita o Capistrano, cita a Thelma, e ela cita o Papa, ela pula o Paulo Alexandre e fala que agora ela tá se candidatando. Como é essa relação do PMDB na Baixada Santista? Porque o Papa era do PMDB, né? Agora eu tava procurando até informação sobre ele, parece que ele tá no PSDB. Mas o PMDB na Baixada Santista tem essa identificação com isso que a gente tava descrevendo, que você tava falando sobre o PMDB Nacional? Sim, sobre a questão da Karina eu comento depois, então. Mas eu acho bem interessante o que você colocou. O PMDB aqui já teve muito mais força do que ele tem hoje, né? Logo depois da reabertura política, né? Santos teve, enfim, Santos era uma das cidades que foi considerada área de segurança nacional ou estância hidromineral, né? E quando a ditadura colocou isso para uma série de cidades, enfim, tem uma série de questões por trás disso e tal, essas cidades não podiam eleger seus próprios prefeitos, né? Santos entrou nessa categoria e assim que tem a reabertura, Santos elege um prefeito do PMDB, né? Assim que tem a primeira eleição para prefeito, Santos elege um prefeito do PMDB que é o Oswaldo Justo, um PMDB muito diferente do que ele é hoje, tá? Só que o PMDB, como eu falei, assim como em nível nacional ele vai se transformando, ele, em nível local também ele vai se transformando, né? A dinâmica é diferente, lógico, tal, mas ele também vai se transformando, né? Ele vai perdendo quadros, ele vai perdendo identidade no meio da população, né? O PMDB, no começo da abertura, você pegava índices de identificação partidária, né? Que é quando você chega para a população, entrevista a população de maneira espontânea e pergunta: você se identifica com algum partido? Qual partido? O PMDB, naquele momento, tinha uma identificação altíssima, né? Ele só é superado depois pelo PT e esse nível se mantém até hoje. Mas o PMDB tinha certa base social, né? Sempre teve muitos vereadores aqui na cidade e tal. A questão hoje em dia é muito diferente, né? O PMDB foi minguando, chegando ao ponto de hoje ele só ter um vereador, né? Você pega a composição atual da Câmara de Vereadores aqui de Santos, só tem um vereador do PMDB, porque boa parte deles migrou pro PSDB, né? O PSDB teve aí um processo de cooptação de quadros bastante forte aí nessa última legislatura e foi atraindo muita gente pro PSDB e tal. Sobre a questão da Karina que você colocou, é legal você pontuar isso, assim, para que as pessoas até conheçam, assim, qual o histórico do PCdoB aqui em Santos, apesar dele tentar construir uma candidatura, né, com um discurso aí de esquerda e tal, mas o PCdoB, historicamente, em Santos, sempre esteve até à direita do PT, né, uma coisa meio diferente aí, né, cada cidade tem a sua conjuntura diferente. O PCdoB, por exemplo, a Karina cita o Papa, porque o PCdoB estava no governo Papa, né, o PCdoB participou do governo Papa, participou da coligação eleitoral, participou do governo, tá? Enfim, isso é só você dar um Google, qualquer pessoa procurar no Google, PCdoB, Santos, Governo Papa, que você vai achar algumas notícias da época mostrando isso. Depois chegou em 2012, mais uma vez, né, o PCdoB, nas eleições de 2012, esteve coligado com o PMDB ainda no primeiro turno, né, mesmo com os outros partidos de esquerda lançando candidaturas próprias, né, esquerda ou centro-esquerda, enfim, PT lançou candidatura própria, PSOL lançou candidatura própria, PSTU lançou candidatura própria. Mas o PCdoB sempre teve mais ou menos uma lógica parecida com aquela que o PMDB tem em nível nacional, né? Eles se aproximam daqueles que têm mais chance eleitoral. E foi isso que aconteceu, né? Eles apoiaram no primeiro turno ainda o Sérgio Aquino e tal, o Sérgio Aquino não ganhou e tal, enfim. E agora estão servindo meio que de braço político aí pro PT poder lançar candidaturas a vereador, né? Porque a Thelma, obviamente, ainda é o nome mais forte do PT aqui em Santos, mas não com força suficiente para se eleger prefeita. E aí a estratégia do PT qual foi? Se aproximar do PCdoB, o PCdoB lança aí qualquer candidatura a prefeita, e assim a Thelma pode sair candidata a vereadora para tentar reconquistar uma cadeira ou duas, enfim, dependendo do quociente eleitoral dessa eleição, na Câmara de Vereadores de Santos, entende? Sim, com certeza. Só uma dúvida, essas alianças com o PMDB aqui local, que você está falando, o PCdoB é um partido que não tem nacionalmente uma identificação com, não deveria ter pelo menos uma identificação tão grande com o PMDB, mas localmente eles fizeram alianças durante alguns anos aqui. Isso se deve à governabilidade, a tentar criar uma aliança para ficar mais forte na região, ou é uma coisa ideológica? O que foi que aconteceu aí, né? Por que aconteceu esse processo aqui? Em nível local, esse tipo de aliança acaba sendo muito mais pragmática entre esse tipo de partido, né? A dinâmica local acaba sendo muito diferente da dinâmica nacional, muitas vezes, né? Então, enquanto no âmbito nacional, em todos esses últimos anos aí de governo do PT, o PCdoB sempre foi um braço, né, do PT, completamente aliado a ele, enfim. A gente costuma falar até que o PCdoB era mais governista do que o PT, né, nos mandatos do PT, porque o PT ainda fazia uma autocrítica, tá certo, ela ficava muito mais no campo do discurso do que na prática, mas pelo menos ele fazia uma autocrítica, né, se colocava, enfim, muitos dos seus quadros criticavam alguns programas sociais e tal. PCdoB não, né, PCdoB assinava embaixo qualquer coisa que o governo PT fazia. Mas a dinâmica local, muitas vezes, acaba sendo um pouco diferente, né, isso depende muito das pessoas que fundam um partido em determinado município, né, de qual a base social que as pessoas que fundam esse partido são próximas, né, sei lá, se tais pessoas que fundam um partido são do meio sindical, por exemplo, e ali tem uma corrente sindical que é mais ligada a partidos de esquerda hoje em dia, sei lá, PSOL e PSTU, por exemplo. Então, elas acabam fundando um diretório municipal do partido que representa, de fato, o campo da esquerda, né, que na hora de fazer coligação municipal vai procurar partidos de esquerda e tal. Mas isso depende muito da conjuntura de fundação de cada partido. Por exemplo, sei lá, não estou falando que é o caso aqui, mas enfim, só para citar como exemplo, vai, imagina que o PCdoB aqui em Santos foi fundado por, sei lá, empresários, pessoas X e tal. Então, essas pessoas, em tese, nunca vão se aproximar de movimentos sociais, né, ou de lideranças políticas do campo da esquerda também. Não tô falando que foi o caso aqui, enfim, porque eu não sei como foi o processo processo de fundação do PCdoB aqui. Mas só citando como exemplo, tá? Sabe? Isso depende muito da fundação, do partido e do perfil das pessoas que fundam ele, né? Isso vai determinar muito as coligações em nível municipal. Mas eu vi uma notícia, acho que é sobre você, que teve um protesto em junho sobre políticas LGBTs. E aí tem uma série de fotos do protesto e tal que atribuem a você. Você participou desse cara mesmo? O que, que foi isso aqui? O que, que aconteceu nesse caso? Cara, isso foi logo depois que teve aquele massacre em Orlando, tá ligado? Onde mataram 50 pessoas de uma boate LGBT, tá ligado? E aí, eu tenho alguns amigos jornalistas da tribuna e tal, um deles é militante LGBT, me avisou que ia ter esse protesto, que ia estar lá, eu falei, putz, legal, vou colar também, acho uma pauta importante. Enfim, tenho muito amigo militante LGBT em São Paulo, sempre tive e tal. E aí, conforme rolou aqui, eu falei, putz, vou colar pra engrossar o caldo e tal, e fui com a minha câmera, né? Eu não sou fotógrafo nem nada, tá? Eu brinco de tirar fotos, tá? Eu já fiz fotografia um tempo e tal, enfim. E aí, tava lá, eu falei, putz, vou colar e pra dar essa força, assim, né? Se eu aproveito e tiro foto. Que como foi meio que em cima da hora, eu acho que, não sei se foi logo depois que rolou esse massacre, assim, eu sei que foi uma coisa meio rápida, assim, e tal. E eu falei, não, vou colar e tal, não sei o que. Aí fui meio com a câmera, tirei um monte de fotos e tal. Aí trombei esse amigo meu jornalista e tal. Ele falou, olha, acho que eu talvez faça uma matéria e tal, não sei o que. Vocês incomodaram de ceder as fotos, porque a gente não torce jornalista, a tribuna não tá cobrindo oficialmente e tal. E falei, não, pô, não me incomoda não. Mandei, cara. Eu falei, acho importante dar visibilidade desse tipo de pauta e tal. Aí mandei todas as fotos pra eles e tal, no final saiu até com crédito, eu falei, olha, além de artigos publicados, eu tenho fotos publicadas até, aí saiu lá e tal. Uma coisa que a gente tava até comentando aqui rapidinho antes da gente começar a gravar, eu vou até tocar de novo nesse assunto, aí a gente tenta conversar um pouco sobre ele. Parece que com tudo que aconteceu aí com o governo Dilma, com o governo do PT nacionalmente, começou a aumentar uma aversão a qualquer movimento de esquerda, a partidos de esquerda que muitas vezes não tem nada a ver com o PT, com o que o PT fazia, com as alianças que o PT fazia. Então, a gente vê muitos grupos mais extremistas, um pessoal defendendo ideias, eu vou dizer reacionárias, porque eu não sei outra palavra para descrever melhor, mas são ideias bem reacionárias mesmo, são pessoas que estão defendendo ideias de direita, algumas pessoas chegam a defender abertamente o militarismo, e eu tenho visto até pessoas aqui na Baixada Santista. Não é uma coisa... Então, a gente vê que não é uma coisa isolada numa cidade que precisa ter milhares de habitantes, e dentre aqueles milhares tem um pouquinho de gente que acredita nisso. Não, parece que é uma coisa que realmente está se espalhando. Aqui na Baixada a gente já tem isso. Então, como você vê isso? Esse movimento que talvez possa ter sido, em parte, provocado pela descrença na esquerda que o PT causou. Você vê isso crescendo mesmo? Isso é justificado? Ou tem alguma outra coisa que pode estar causando isso? Cara, vejo sim, cara. Essa até foi a minha fala nesse evento que eu participei no final de semana agora sobre política econômica, né? Na minha interpretação, a gente vive no momento atual uma onda conservadora no Brasil, mas é uma onda conservadora que não se restringe ao Brasil. Eu tentei colocar até isso na fala. A gente está, na minha interpretação, num momento de reordenamento do eixo de valores democráticos no mundo todo, tá? E a gente pode pegar vários exemplos disso, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia é um exemplo disso, o Brexit, né? Que tinha um discurso também bastante reacionário. Nos Estados Unidos, o fato do Trump ser um candidato à presidência com esse mesmo tipo de discurso e ter respaldo popular também é mais uma evidência disso. Enfim, tem vários movimentos desse tipo acontecendo no mundo inteiro. Na Ucrânia também a gente tem a Nova Direita, que é um grupo político extremista, neonazista mesmo e tal, que também tem ganhado apoio popular, enfim. Isso é uma coisa que acontece no globo todo, mas que também acontece aqui, e não só aqui, na América Latina também, né? De fato, assim, eu acho que a gente vive uma onda conservadora que, na minha interpretação, nessa fala que eu fiz, ela teve, o germe dela foi o junho de 2013, tá? Eu acho que as manifestações de junho de 2013, elas deram início a esse processo, tá? Eu acho que no começo as manifestações tiveram um caráter bastante progressista, né? Bastante de esquerda até, e o Congresso Nacional estava até respondendo a isso, né? O Congresso nunca tinha produzido tanta legislação em tão pouco tempo, de maneira legislação progressista, de fato, né? Até, qualquer um pode procurar no Google, enfim, medidas que foram aprovadas naquele começo de junho de 2013, e é umas coisas sensacionais, que a gente para pensar que a coisa estava andando, assim, tal. Mas chegou um momento que, na minha interpretação, a rua começou a ficar em disputa entre esquerda e direita, né? Chegou um momento que você ia nas manifestações, você começava a ver umas coisas meio contraditórias ali, né? Você via uma galera com faixa pedindo desmilitarização da polícia militar, e ao mesmo tempo você vinha gente com faixa de pedindo golpe militar, por exemplo. Tem uma coisa meio estranha aí por trás e tal. E, enfim, e outros, e posso citar vários exemplos também, né? Eu tinha amigo que era de partido político na época e tal, e que ia com brocha ou bandeira de partido político, e tava nas manifestações desde o começo, pedindo passe livre, não era contra os 20 centavos e tal, e que foi escorraçado as manifestações, né? E quem é antipartidário no campo, no Brasil, sempre foi o campo da direita, né? A direita sempre teve aversão a partidos, né? A ditadura, uma das primeiras coisas que ela faz logo em 66 já é acabar com os partidos políticos e tal, enfim. É... Mas ali começou esse processo que a gente tem começado, que a gente tem notado até hoje, né? É, em 2014 a gente elegeu o nosso congresso mais conservador da história, desde 64, né? Você pega a composição daquele congresso, que foi eleito em 2014, né? A bancada, que a gente chama de bancada BBB, né? A bancada da bala, do boi e da bíblia. Ela nunca foi tão grande, né? A gente nunca teve tanto parlamentar eleito com dinheiro de indústria armamentícia, ligado ao agronegócio, a bancada evangélica nunca foi tão grande e tal, enfim. E isso acontece até hoje, né? A gente vê essa onda nas ruas por meio de manifestações de movimentos que são, de fato, reacionários, né? Vem pra rua, revoltados online, MBL e tal. Nunca foram, de fato, contra a corrupção, né? Tava claro ali no discurso deles que era uma coisa voltada contra o PT e contra o campo da esquerda como um todo, né? Até partidos que nem estavam ligados ao governo do PT, né? O pessoal, eu acho que teve uma postura muito exemplar ao longo de todo o impeachment, defendendo o mandato da Dilma por conta da eleição dela em 2014 e tal, mas sempre fazendo oposição a toda a política econômica que ela aprovava. Mas mesmo assim, nas ruas, as pessoas não percebiam que eram coisas diferentes, né? Para a pessoa que estava na rua ali, qualquer pessoa que defendesse o mandato da Dilma, que fosse contra o impeachment, era automaticamente petista, né? Mas não é bem assim, né? O Brasil é um pouco mais complexo do que isso, né? O Brasil não é binário, né? O campo político não se divide entre petistas e antipetistas, né? A coisa é muito mais complexa do que essa, enfim. E acho que isso também evidencia essa onda conservadora, né? A gente pega aqui em Santos vários movimentos do campo da direita surgindo, né? A gente pega manifestações aí que tem, né, algumas das falas, alguns dos gritos, claramente tem caráter até neofascista, né? É, por exemplo, o hino nacional, por exemplo. O hino nacional sempre foi identificado no Brasil com manifestações do campo da direita, né? O único momento que ele não foi identificado no campo da direita e foi identificado no campo da esquerda foi no momento das diretas já, onde se cantava o hino nacional e tal, não sei o quê, e ali era uma manifestação do campo progressista. No resto, em toda a nossa história republicana, hino nacional sempre foi apropriado pelo campo da direita, pelo campo reacionário, nas manifestações e tal, enfim. E isso ficava claro nas manifestações, quando todo mundo cantava o hino, chorava, né, e tal, enfim. Até sobre esse lance, né, essa visão que você tem dessa questão, desse confronto, desse atrito que tem muito entre esses movimentos conservadores e esses movimentos de esquerda e tal, eu acredito que esse princípio de caos que a gente tem visto agora, desse tipo de polarização, faz parte do crescimento do interesse da população pela política, que é o que tem acontecido, eu acho, eu acho que é uma coisa boa, embora esses embates e às vezes até violência saia disso, e isso é ruim de fato, mas o maior interesse da população pela política eu acho que é enriquecedor para nossa república, para o nosso crescimento como país e como democracia. O que você acha sobre isso? Cara, eu tendo a concordar com você em partes, cara. Eu acho que é muito positivo que cada vez mais pessoas tem se importado com a política, tentado se informar, participaram de manifestações, que manifestações fazem parte da vida democrática, né? Você vai em qualquer grande cidade na Europa, tem uma manifestação grande por dia e tal. Mas a questão que tem que tá sendo feita também é de que maneira essas pessoas que estão indo às ruas se manifestar e se interessar por política estão se informando. Porque muitas vezes você vê coisas que são mentira, né? Não tem outro termo até para usar, porque são pessoas que estão falando coisas que são mentira, né? As pessoas vão pra rua dizendo que, ah, sei lá, enfim, o maior absurdo que eu ouvia sempre é que o PT queria dar um golpe comunista. Ah, o PT vai dar um golpe comunista. Eu li isso no Facebook, eu recebi no WhatsApp disso, tal, não sei o quê. Entende? Esse é o tipo de pessoa que muitas vezes tá indo pra rua participar de manifestações, o que é saudável, mas não tá se informando muito bem, né? E acho que informação tem que preceder esse tipo de mobilização, né? O primeiro passo para você se mobilizar e participar mais da política do seu país, da sua cidade, enfim, é se informar de fato, né? É ir atrás de quem está financiando tal candidato, quem está financiando tal partido. Olha, esse partido fez essa coligação ali antes. Ah, eu ouvi falar que tal coisa é que o PT quer dar um golpe comunista. Ah, então é verdade isso, porque eu li na internet. Gente, que você lê na internet não quer dizer que é verdade, né? Vai atrás de fonte, né? Vai atrás de livro de verdade, né? Não adianta se informar somente pelo Facebook, né? O Facebook é uma ferramenta muito importante, eu acho, de disseminação da informação e tal, mas muitas vezes é uma fonte de veracidade também, né? Boa parte do que circula por lá é simplesmente mentira, né? Isso fica claro a partir do momento que você começa a usar o Google, sabe? É só você pesquisar no Google algumas coisas e você descobre, tá? Eu lembro quando rolou, acho que não sei se foi quando Lula saiu do poder, enfim, não lembro o que aconteceu, que circulou uma foto dele com um crucifixo atrás e também do lado tinha uma foto do Itamar com um crucifixo atrás, falando que ele roubou aquilo e tal. Gente, é só usar o Google, aquilo, tipo, aquilo tava lá um presente que ele recebeu, acho que do Frei Beto e tal, não era do Palácio do Alvorada, era dele e tal. A foto com o Itamar era quando o Itamar já tava muito velhinho, não era no governo do Itamar, ele já tava bem velhinho, tava claro isso na foto e tal, e qualquer pessoa descobriria isso se usasse o Google, sabe? Se fosse atrás de ver fontes de verdade, de notícia e tal, enfim. Mas esse tipo de coisa não está sendo feito, né? As pessoas estão participando mais da política, mas estão deixando de se informar também. E se informar é o primeiro passo, né? Primeiro você tem que se informar, você tem que ir atrás. Aí sim, você começa a ter uma consciência política maior, você começa a se politizar de fato. E aí sim, você pode ir para a rua reivindicar aquilo que você achar que é melhor para o Brasil, entende? Quando você estava falando sobre a guinada que houve nos protestos, que começaram aparentemente com viés mais liberal, progressista, e aí tomaram um rumo diferente aí com revoltados online, com essas pessoas assumindo a frente. Você acha que houve uma cooptação por parte da mídia, de alguma forma influenciando, e de outros interesses financeiros por trás disso? Ou você acha que simplesmente foi esse segundo ponto que a gente estava falando agora, sobre a alienação das pessoas mesmo, e outras pessoas se aproveitando dessa alienação, mas com interesses particulares, e não com, enfim, sem nada maior por trás disso, somente pessoas querendo usar com interesse particular para se promover, se eleger, mas sem ideologia. Você acha que houve alguma coisa relacionada à ideologia, com jornais, ou existiu alguma coisa planejada com relação a isso, ou foi só alguém que tirou proveito particular? Cara, eu acho que é uma combinação das duas coisas, eu acho. Cara, eu acho que se aproveitaram da despolitização de boa parte dessas massas que estavam indo às ruas, né, e que muitas vezes, pelas pesquisas de opinião que a gente tem na época, tem uma colega minha, cientista política, que fez muita pesquisa de rua nas manifestações, aplicando survey, né, fazendo questionário e tal, não sei o quê, e descobriu umas coisas muito legais, né. Por exemplo, que muitas das pessoas que estavam ali estavam participando de uma manifestação pela primeira vez na vida, né? Isso mostra um pouco que eram pessoas não tão politizadas, né? Que estavam indo na rua ali e tal, pela primeira vez. Enfim, para deixar o seu marco na história, para aparecer na TV, o que seja por trás. Mas acho que a partir disso, houve sim um aproveitamento disso tudo por parte da mídia, por parte de alguns setores da classe política também, né? Começaram a convocar manifestações e tal. Talvez até por medo, eu acho, né? Porque naquele momento, no momento inicial, a classe política estava respondendo de maneira à esquerda para esses protestos, né? O aumento dos 20 centavos tinha sido barrado nas ruas, né? E isso para não falar de todas as outras pautas que estavam sendo aprovadas naquele momento. Acho que a classe política ficou com medo naquele momento, e não só a classe política. Acho que também grandes setores da imprensa também ficaram com medo, e aí sim, começaram a convocar manifestação. Esses movimentos que foram fundados depois, tem um financiamento por trás deles que é muito estranho. Qualquer um pode procurar no Google e tentar descobrir qual financiamento de MBL vem pra rua e tal. Gente, é uma coisa muito obscura, que até agora não tá claro de onde vem a grana desses movimentos sociais. E aí sim, pode ter muito interesse por trás de políticos, de setores até talvez da imprensa e sei lá, setores, sei lá, Estados Unidos, enfim, Estados Unidos tem participação em tudo quanto é coisa na América Latina até hoje. A gente acha que eles participaram só dos golpes dos anos 60 e 70, mas não, né? Até hoje eles têm um peso muito importante e tal, e participam de muita coisa que talvez, como em 64, a gente só vai descobrir daqui 20, 30 anos, enfim. Acho que é uma combinação das duas coisas. Tá. Cara, eu vi que você estudou fora, high school só? Ou você chegou a estudar fora também depois de adulto? Cara, as duas coisas, cara. Eu acabei o colégio aqui, aí eu fiz um ano a mais de colegial nos Estados Unidos. Eu fiz um ano a mais de colégio lá, só com matérias optativas e tal. Aí eu voltei, fiz cursinho, passei na facu. E aí na facu eu fui estudar fora de novo, mas aí na universidade, né? Eu fui estudar na Universidade Autônoma de Barcelona, também por um ano. Quer dizer, eu estudei um semestre, fiquei fiquei mais alguns meses, deu quase um ano lá fora. Tá. Nesse tempo que você ficou lá nos Estados Unidos, né, você fez esse um ano de colegial lá, você conseguiu, você já era interessado por política e tal? Você já acompanhava bastante isso? Já, cara, eu sempre acompanhei. Eu comecei, não, minto, assim, eu acho que eu comecei a acompanhar mais quando eu voltei, mas acho que antes de ir pra lá eu já acompanhava, assim, eu tinha tirado voto de eleitor com 16 anos e tal, lógico, não era tão informado quanto eu sou hoje e tal, mas eu já acompanhava e lá eu comecei a acompanhar bastante também, enfim. E acho que quando eu voltei aqui talvez tenha sido muito mais ainda, que foi aí que eu fui caindo nas ciências sociais lá da USP, né? Tá. O que você acha que a gente pode aproveitar da experiência? Nós, os Estados Unidos, temos uma idade parecida com o país, né? O que você acha que a gente pode aproveitar do que tem lá pra melhorar a nossa situação política aqui no Brasil? Cara, essa é uma pergunta difícil, assim. Porque primeiro que... Porque, assim, os dois países têm processos históricos muito diferentes, né? A gente sempre foi uma colônia de exploração, eles sempre foram uma colônia de povoamento, né? E isso deixa marcas no país, né? Por exemplo, as políticas de ações afirmativas, né? Como cotas, etc e tal, elas começam lá muito antes daqui, né? Elas começam lá já nos anos 60, né? Incluindo negros nas universidades e tal, enfim. Que é o tipo de coisa que a gente está colocando em prática agora aqui, e ainda assim a gente tem muito rechaço, né? A população é extremamente contrária e tal. Enfim, tem várias coisas que a gente está colocando em prática aqui, que vem de lá, mas que já foram aplicadas lá, mas talvez por conta do nosso caráter muito conservador e tal, até hoje tenha muito rechaço, né? Por exemplo, a gente pega a lei de grandes fortunas, por exemplo, assim, essa é uma lei que acontece muito em países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos tem essa lei de grandes fortunas, enfim, a taxação das pessoas que recebem muito mais do que a maioria das pessoas acontece nesses países e tal. E aqui, quando os partidos de esquerda tentam colocar esse tipo de coisa em discussão, sabe, por exemplo, lei de heranças, lei de grandes fortunas, enfim, por um imposto de renda que seja mais redistributivo e tal, tem um rechaço enorme da população, muitas vezes porque ela não vai atrás de se informar também, sabe? Esse tipo de coisa poderia e deveria, eu acho, ser aplicado aqui, porque aí sim a gente conseguiria reduzir a desigualdade social, né? Que essa é a grande questão por trás, né? A gente ainda até hoje, por conta do nosso histórico lá atrás de colônia de exploração e tal, enfim, a gente convive com uma desigualdade que é abissal, assim, é monstruosa. Qualquer um que vai para fora do Brasil, ou qualquer gringo que vem pro Brasil e que tem um pouco mais de politização, que tem um pouco mais de discernimento e tal, tem essa sensação de que tá num país africano pelo tamanho da desigualdade, né? Eu tenho vários amigos meus que estudaram lá fora, que vieram para cá, visitaram, enfim, e que quando vêm aqui comentaram, eles falaram, meu, é abissal a desigualdade de vocês, assim, sabe? Como é que pode, assim, um grupo tão pequeno de pessoas ter tanto, e tantas pessoas não têm absolutamente nada, sabe? E as pessoas não terem consciência disso, né? Isso acontece muito em Santos, né? Que a desigualdade é muito espacial e tal. Então, uma pessoa que nasce e cresce na Orla da Praia em Santos, acha que o Brasil não é desigual, acha que o Brasil é igual à Orla da Praia. Mas não, né? O Brasil, na verdade, tem a cara do quê? Tem a cara da Zona Noroeste, né? O Brasil inteiro é isso. O Brasil não é a Orla da Praia, né? O Brasil é a Zona Noroeste. Aquele é o retrato verdadeiro do Brasil, né? São pessoas que vivem com muito pouco, né? Que passam perrengue, passam até fome, né? As pessoas acham que, ah, não, alguém em Santos passa fome? É mentira. Não, tem gente em Santos que passa fome. A gente tem a maior favela de palafitas do Brasil aqui, que é o dique da Vila Gilda, que fica ali na Zona Noroeste. Mas a maioria das pessoas não sabe disso, né? E se a gente quer reduzir a desigualdade social, esse é o tipo de medida que tem que ser implantada, né? Lei das grandes fortunas, enfim, um processo muito, uma taxação muito mais redistributiva, né? Aqui a gente taxa muito mais o consumo do que a renda, também tem um efeito, tem um mecanismo aí por trás dele que reproduz a desigualdade social. Enfim, tem uma série de questões pra gente pensar aí. Bacana. Só esse lance de desigualdade, aqui no Guarujá também tem algo bem parecido, porque o Guarujá é cortado por uma avenida que chama Dom Pedro, assim, que é uma avenida grande. E ela meio que divide a cidade entre o lado rico e o lado pobre. Da Dom Pedro pra um lado onde ficam as favelas, da Dom Pedro pra praia onde ficam os prédios, as pessoas de maior poder econômico. Né? A gente consegue ver esse tipo de... Pode falar. E boa parte disso é desse histórico que eu falei, assim, esse histórico de colônia de exploração, de escravidão por mais de 300 anos deixa marcas na sociedade, né? Deixa marcas até hoje. Teve um estudo que foi muito bem feito, não sei se foi de 2015 ou se foi de 2014, qualquer um pode pesquisar no Google e achar, é só procurar mapa da segregação racial no Brasil, e aí vocês podem procurar por cada município. Foi um trabalho espetacular, assim, que o jornal Nexo fez, né? Eles pegaram declaração de raça das pessoas, distribuíram isso espacialmente e mostraram as cidades que têm maior segregação racial, e Santos era a terceira maior de todas, sabe? Você pegava um mapa de Santos visto de cima, a concentração de pessoas brancas, como eu, morando na Orla da praia era surreal. E aí você pegava a zona noroeste, a grande maioria era autodeclarada negra e pardo. Isso acontecia no litoral norte e no litoral sul, como você falou. Guarujá era escancarado também, sabe? De um lado você via um monte de pontinho azul, que eram as pessoas brancas, e do outro lado você via um monte de pontinho laranja e marrom, que eram as pessoas negras e pardas, sabe? Esse é o tipo de história, esse é o tipo de marca que a nossa história deixa nas cidades hoje, né? Perfeito, cara. A gente tá tentando colocar no podcast um finalzinho pra dar uma aliviada, já que a gente fala desse assunto que é tão pesado que é a política, né? A gente tá tentando colocar, fazer com que os participantes façam uma indicação de qualquer coisa, seja série, livro, um site, qualquer indicação que você ache bacana passar. Então começa aí, dá a tua, hein? Já que você é o convidado do dia. Tá na lata, alguma coisa que você viu ontem, cara, você viu essa semana, um filme, um livro, qualquer coisa. Tá, vamos ver, ó, tá, beleza, uma indicação que eu tô assistindo essa semana. Cara, eu tava há muito tempo pra assistir essa série do Netflix, é aquela Making a Murder, não sei se vocês conhecem. Sim. É uma série muito legal, que é uma série baseada em fatos, enfim, é uma série real, né, uma série documental e tal, que o discurso por trás dela é mostrar a seletividade da justiça, né, a seletividade da justiça americana, né, e é algo muito legal pra gente pensar a seletividade da justiça no Brasil, acho. Eu acabo assistindo ela inteira com os olhos voltados aqui pro Brasil, sabe, pensando que a grande maioria das pessoas que acaba sendo presas são pessoas de baixa renda, que não tem direito, não tem como recorrer em todas as instâncias, não tem como pagar uma advogado caro e tal. Enfim, é uma série muito boa, assim, espetacular, que, cara, eu recomendo pra qualquer pessoa que quiser pensar um pouco mais de maneira jurídica sobre a questão da justiça, sobre o que é justiça, qual o conceito de justiça que cada um tem e tal, e até pra comparar também Estados Unidos e Brasil e pra mostrar que lá como cá não somos tão diferentes assim, sabe? Ah, legal. Eu vou fazer a minha indicação, apesar da gente ter tido essa ideia para sair um pouco do tema, mas na verdade a minha indicação vai ser também sobre política. Eu já tava querendo ler há muito tempo a coleção sobre ditadura militar no Brasil do Hélio Gaspari, a ditadura derrotada, a ditadura escancarada. Então eu comecei agora com a ditadura derrotada, o Sacerdote e o Feiticeiro. É um livro que eu tenho me debruçado sobre ele, assim, alguns trechos eu tô lendo duas, três vezes, porque é muito denso o conteúdo, né? Você realmente tem que digerir aquilo tudo e você vê como as coisas são relacionadas, como tudo aconteceu assim, é impressionante. Eu tô gostando bastante, eu ainda tô no primeiro, tô começando agora, mas realmente, eu entendo que de verdade é um livro que eu deveria ter lido. Tô feliz de estar começando a ler agora. Legal. É muito bom. Pô, a gente teve esse livro na nossa graduação, cara, em algum curso, eu já não lembro mais qual que eu fiz, mas alguma disciplina nossa da graduação a gente teve que ler alguns capítulos, alguns volumes desse livro e tal, e na época não tinha nem saído todo e tal, e de fato, assim, cara, é uma obra sensacional, assim, Hélio Gaspari, meu, mandou benzaço e tal. Eu não lembro nem mais como, assim, mas eu acho que era uma questão de, tipo, ele acho que foi assessor do Geisel, alguma coisa assim, eu já não lembro. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo por trás, assim, e tal, e ele acabou escrevendo essa obra monumental, que de fato é sensacional para quem quiser tentar entender minimamente o que foi a ditadura militar brasileira. Concordo, cara, muito boa indicação. Cara, eu vou indicar série também, porque eu sou maníaco de série, eu tenho até aplicativo para controlar as séries que eu assisto, de tanta série que eu assisto ao mesmo tempo. Eu comecei a ver, acho que há um ano mais ou menos, uma série chamada Vikings. É uma série do History Channel. Acho que ela tem no Netflix, tem primeira e segunda temporada, se não me engano. Agora ela acabou a terceira temporada, tá pra ir pra quarta. Cara, série animal, muito bem produzida. Quando eu vi History, eu tive um pouquinho de preconceito, porque eu não sou muito chegado em documentário e tal, e eu achei que fosse algo desse tipo, mas não. É dramatizada, mas ela tem muita coisa histórica, muito bacana. Vai, pra quem quiser procurar, vale muito a pena. Cara, encerrar aí, se você quiser deixar alguma mensagem de encerramento, pra gente finalizar. Pô, primeiro, agradeço pelo espaço. Cara, parabenizo vocês pelo projeto, acho, meu, extremamente importante esse tipo de espaço para que as pessoas comecem a se informar de fato, né? Acho que a mudança na política passa por aí, né? Passa para as pessoas se informarem mais, ouvirem pessoas que, enfim, como eu, se dedicam a estudar a política, né? Eu dedico a minha vida a estudar a política e tentar entender alguns processos e tal. E é importante que as pessoas se informem sobre esse tipo de coisa, sobre o que está acontecendo e tal, porque na hora do voto isso tem consequência, né? Eu tenho sugerido muito para as pessoas aqui em Santos irem atrás de ler os programas dos candidatos a prefeito, por exemplo, né? Quanto mais informação, acho melhor, assim. Enfim, parabenizo vocês pelo projeto, acho um espaço muito legal, agradeço pelo convite. Tô aí, cara. Quando precisarem, tamo aí. Magno? Eu sei que eu faço isso em todas, mas realmente é porque eu fico feliz quando as pessoas aceitam o convite, quando a gente consegue fazer um contato legal, então vou fazer novamente. Queria agradecer por você ter aceito, novamente agradecer, né? E espero que a gente consiga realmente abrir esse espaço. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é maior do que a minha opinião e a opinião do Alexandre. Desde o começo, o que a gente quis fazer era se aprofundar naqueles assuntos, então tentar embasar a nossa opinião com algumas coisas, trazer material de fora para outras pessoas que estão assistindo poderem tirar a opinião delas, não só baseado no nosso achismo, mas também baseado no que a gente perdeu um tempinho ali pesquisando, indo no Google, assistindo vídeo, então a pessoa poder ir atrás desse material também e tirar a conclusão dela. Agora a gente está conseguindo fazer essas entrevistas, eu acredito que o resultado tem sido muito bom, gostei bastante da gente ter falado contigo, e enfim, eu acho que para as pessoas que ouvem, a gente está conseguindo acrescentar, está conseguindo fazer o nosso papel político, está tentando ajudar de alguma forma também para as pessoas poderem tirar suas próprias conclusões. Acho que isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Em vez de impor a nossa ideia, né? Expor e deixar que cada um tire suas próprias conclusões. Nós temos as nossas opiniões e a gente não esconde elas, né? A gente não coloca as nossas opiniões como sendo uma verdade absoluta. Exatamente. E até em opinião nós somos bem contrário, né? Não, sim, não. E as pessoas só têm a crescer quando elas ouvem pontos de vista diferentes, né? Concordo plenamente, cara. Esse foi o grande motivo, inclusive, de a gente começar a fazer isso, de ter procurado o Magno pra fazer, porque a gente sempre discutia pelo Facebook e aí sempre com pontos de vista diferentes, aí foi a ideia de fazer isso aqui, cara. A gente, aproveitando até o gancho que vocês falaram, de você falou, Rafael, de se formar sobre a plataforma dos prefeitos e tal, dos políticos que vão ser votados agora, a gente tá tentando, a gente já entrevistou dois candidatos a prefeito, um aqui do Guarujá e um de São Vicente, né, o Walter Batista e o Caio Amado, lá de São Vicente, e entrevistamos o professor Kenny nesse meio tempo, né, mas a gente está tentando focar nos prefeitos, porque como a eleição está pertinho, né, a gente está tentando o máximo possível ouvir um pouco desses caras, questionar um pouco esses caras, saber o que eles pensam em fazer, né, porque acho que essa é uma boa maneira de mostrar para a galera o que vai ser feito daqui para frente. Né. E valeu mesmo participar, cara, foi muito legal mesmo bater o papo contigo.